Ele morreu. Ele morreu. Em cada foco, engenharias utilitárias, cognitivos, anímico, maquinário, preciso, indispensável, prescrições paliativas do imaginário. Traz vocabulário boticário, fazendo esterilizações com as ninfas, fadas, físicos, fertilizos, sincarices, malícias e mansões. Onde eletrodões, vibracionais, trazem mais paz, que chá de limões dos verões, a brisa do crepúsculo, que cai simplesmente música e música. Esse foi o primeiro passo na longa jornada. De início ele não sabe de nada, nem onde a boca fica parada. No meio da madrugada, 10 conto no bolso pra pegar 5 de 2, pra não ficar no vício. Depois é difícil sair daqui leso, sem perder o dinheiro pros homens. De marco na entrada, fecha a saída, caçam como quem tá com fome. Estranho o seu jeito de se vestir, tu não é daqui, qual o seu nome? Às vezes a expedição é perigosa demais, até pro Johnny Jones. Tem que saber chegar, saber onde tá, que se babar tu some. E se qualquer lugar, não vai rodar do lado da sua casa, pra ele tocar o interfone, então ou bater palma, acho que isso não passa. Pensando nisso no caminho de volta, enquanto se acalma, inevitável encontro. Patrulha um pouco antes do ponto, a mente aça. Blusa leve, manga curta, até que parece uma sauna. Eu sinto informar que sua expedição vai acabar logo por aqui, parceiro. Não tem grana pra pagar, ou vai apanhar, ou vai ser preso. Isso no bom lugar, que se não for você, pode ter medo da multidão cercando Rio de Janeiro. Aventuras, eu acho, eu passo, eu vivo expedições mais longas que a vida e duras, peito baço. Aventuras, eu acho, eu passo, eu vivo expedições mais longas que a vida e duras, peito baço. Xoxotas, notas, contas, bandas, assim, belentes, campos, trilhas, sonhos demais, as pontas soltam com o fortão. Xoxotas, notas, contas, bandas, assim, belentes, campos, trilhas, sonhos demais, as pontas soltam com o fortão. Meu físico é testemunha das minhas visões, por loucas transições e só nas sessões, corporações, dispõe objetivas, frações federativas, administrações, razões sociais, siglas, má fidelidade corporativa e regiões administrativas, é que quantificações elementais, conexões diversas empresariais, vinculo minha voz das que projetos, visões e vozes, vitoriais no cortex, poéticas, teses, chega o arquiteto de tex, leis e procede os tex, emoções entre 7 expedições, insete, soldados lex, coletem gemas, trânsito, economos, estabelecimentos, fluxos digitais, paredes fiscais, disquetes, design organográfico, projetos, coordenadas em cursivas, em esquetes, labirintos urbanos, sou como um set. I intercept threats, detect sets. Brigada gets close, they're coming arithmetically. Destruction, the streets is still corruption. Automatic extortion with no attic. Massive prostitution, looting the top with synthetic. The clash of narcotics, intercontinental sections with more accents than a sex. I get more stacks for collect from trading preference and flag of vocal vote sex. For minor facts, the next effects, intellects when tax is set. Yo, the rapper that I show is fire, a glass to flow. The blow, your mind volatilize the soul. Be the chosen one for my expedition on the globe. Prevail on dwell, the world. So talk chow if you foe. A horn on the scope, demonstrate verbal face. A manuscript is scrolls. I blaze the joker, disappear in the haze. I'm all swaziness. A man, I'm off psycho race. Strive to be life for life. Eye for eye, rest for natural. Be the grain of the spectral. See all shit for the actual. Let it go, the light flow. Everything's grow. Go to the whole unstoppable. Over the breeze, so drop a little to on goals. In 3 degrees above the masses. See flash some mental classes. Linguistics flash for the tip of the tongue. Provoke my chaos and question some paths. Test tries, feel line as a minute ride. Perceive for intersection. I walk in the direction while I question to the reflection. The mind is eternal. Consumed by the sun of bloom. We feel the sun, the moon. They choose a medical size, a zone of the falcon, continue. The lyrical camouflage, yo, the sabotage. I come and parade like savage.